Telefone 8 decimal 6 dúzia. 2186, obrigado, até já. Controle, bom dia, TAM 3487, decola, passa 4.600. TAM 3487, bom dia. Suba ao 340, saída da Elva e Brodileda. Autorizado nível 340, voando Leda, da presente, TAM 3487. Bom dia, controle, eu vou no 260. Bom dia, no 260, identifique, desça para 2.000 pés, chegada Mari, ajuste de altímetro no 020. 2.000, Mari, 1.020. A 3-1-1, chame Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 125, 133, 25, Xenero 63, 1-1, bom dia. Bom dia. Mono 0, gol 982, baixar a trava, nossa linha de aferra. Seguinte, gol 1982, autorizado pouso pista 10, vento 120 graus com 09 nós, atentando a pista molhada e escorregadia. Gol 1982. Livre pouso pista 10, gol 982. TAM 3487, voe direto bridge da presente e chame o centro Recife 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. Ok, cavaleiro, da presente lá do bridge, chamado Recife em 251, alternado 3325, TAM 3487, obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Tólogo no 3, 9 mega acionamento, posição 3. Livre acionamento, pushback, conexão aqui, pessoal, chama para o táxi, gol 397. Autorizado, chama táxi, gol 397. Gol 982, no solo 25, direita 121, decimal 9. Direita 219, não 982. Alugou no 073 para pushback acionamento no 01. Pois 073, aguardando o número 2 no setor. Aguardando, 073. Solo Gol 1982, Libro. 1982, 3 ataques via Alfa, chama antes da Juliette. Via Alfa, chama antes da Juliette, 1982. Mike Bravo, Yankee. O Mike Bravo Yankee confirmando o pátio grande. Então, 7, o destino Aracaju. Sente um minutinho para a Copa. Papa Romeu, meu Bravo Oscar, formação Vito, ajustou 020, guarde para a Copa. Salvador Oceaner 61040, atente das condições do gate 2, atualização 390 Recife, por gentileza. 40, informação ouvida, ajuste 020, guarde número 2 para a cópia. Tá na Alfa antes da Juliette, Bono 982. 982 vai manter a posição guardando as instruções. Gente, mantém posição antes da Alfa, 1982. Lamento, Juliette. Táxi Gol 1397, 147 a bordo, alterna Galeão 0411 autonomia. Todo ataque, setor direito, evidente Alfa, no ponto de pista 0211, edição Medusa, ajuste no 020, Gol 1397. Índia e Alfa no ponto de 286, Gol 1397. O Gol 982, atento ao bonde da companhia, no través do 4, está autorizado Juliette, portão 04. Juliette 04, 982. Solo Gol 073. Sim. Gol 073, falta muito pushback. Vai aguardar apenas o parqueamento do Boeing da companhia no 04. Após ter livre acionamento, pushback com essa equipe só chama para o táxi, Gol 073. E após o parqueamento da aeronave no 04, está livre, Gol 073. Torre Salvador, bom dia, Gol 1397, ponto de espera, pista no zero. E 397, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento 110 graus com 09 nós. Ali decola a pista 10, bom 397. Vai dar um Mac pra Avianca, pronto pra quadra? Para o cruzamento. Toque RM de Aracaju, via Golf 677, nível de voo 1970, saída Pulca, transição Caju, decola pistão 97, com primeira curva à esquerda. Transponde 5170, controle Salvador 120, decimal 8. O nível 170, após na rota, modifica para 1.60, ok? A saída Puca Caju, decola 17 mil curva cheia, transponde 5.170. Sentiu 04 a bordo, no pátio do Graé, para acionamento, táxi, decolagem, torre 1.12, ajuste no 020, Mike Bravo Yankee. Salvador, 3.5595, centro de informação, Vitor. 595, aguarde meu 3 para 4. Aguardando para 4, 5.595. Se possível, por gentileza, acorde em nível 1 ou 2, 0 para 3.595. Centro de 595, eu informo que Ilhéus está fechado aqui para voo visual. Sim, aqui, 3.595. O Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, pronto para 4? Centro de autoridade Salvador para Serra Novembro. Índia Uniforme, rota direta, nível de voo 200, saída Arbó, após direto, recorda 17 com primeiro curva à direita, transponde 5175 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado, Juliette Bravo Delta, após Quebec, Mike e na Lima, chama 121 no decimal 9 para o ingresso no pátio. Confirmando a saída Arbó após direto, decolando 17 com primeira curva direita, o transponde 5175. Confirme pessoas a bordo? 3410, decimal 8 agora, bom voo. Obrigado, minha mãe. Não ligou na 397. No 397, suba 360, saída da Elva e Brand Leda. A Elva, Leda. Oscar, bom dia, livre acionamento, chama pronto para o táxi. Consigo já, estamos lá. Gente, a número 3 para a Copa, informação é Vitor, ajuste no 020, guarde. Já está aqui no sistema pronto para a gente, os Jets Tango Zulu, Guanambi, rota radial 275, afastando por 200 milhas, nível 100. Afirma, 1400, prepara a Arbó, após direto. 073 com 147 a bordo, 2 horas e 30, treinando Confins, pronto para o táxi. Confins, confirme a bordo e alterna. Alterna Confins com 2 horas e 30, tem a bordo 147. 147, fiz ataques à sua direita e vem de Alfa, no ponto de ferro, pistão 0, em 1 edição 62, ajuste no 020. Vem de Alfa, 186, ponto ferro, bordo 073. Poxa, M1 no 40, ponto para a cópia. Pronto para a Copa, 640. 2-0, Salvador Recife, via Cruísque 58, nível de voo 350. Saída Puca, transição Caju. Decorda pista 1-0, com primeira curva à esquerda. O transponder 5-4-2-7 e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Estimativo, 350 para Recife, para Uísque 58, Puca Caju, com curva à esquerda, 5-4-2-7, transponder 2-0-8, controle. Eu chamei a 1-4-0. Correto, chama o plantão para o estacionamento, o Xenemel 140. Tudo lá. Também até mais. O Juliette Bravo é autorizado a prosseguir para o pátio 3, via pátio principal. Reporte quando lá. 595, eu só voltando. Não se escuta. Gente, o clube ofereceu a informação que o cliente está fechado e no plano do senhor há uma modificação de nível para visual quando na terminal de Ilhéus. Só informar que o senhor vai ter que fazer uma modificação no plano, ok? Ou uma nova notificação. Gente, eu tenho que te estimar o senhor. Autorizado o táxi até o ponto de espera da Tatá, reporta para ingresso no 17, Romeu Bravo Oscar. Tu confirma o pátio que se encontra, é a pista que decola? Zero, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, com 09 nós, atente a pistão no zero, molhado, escorregadia, voo no 260. É. Voador é o Xenem 6140, na posição 02, pushback acionamento. 140-02, tem livre acionamento, pushback, coordenação aqui pessoal, chama para o táxi. Livre puxa acionamento, chamada táxi, 6140. Apatão com Juliette, Tango Sul na escuta do solo? Romeu Bravo Oscar, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceirão no 7. Bom dia, Gol no 073, pronto no ponto de espera da 1-0. Gol no 073, bom dia, alinhar e manter, cabeceiro 1-0. Alinhar e manter 1-0, Gol no 073. Sim? Gente, ano, parte 3, ciente, grato, Juliette Bravo Delta. Trolha Azul 4207, muito bom dia. Ciente da Vitor, perdeu contato com o Centrão. Uno 260 no solo de Salvador aos 39, libera direito e chama o solo. 121-9. Zero para 160, passando a Lagoinhas, perdeu contato com o centro. 4207, desça para 4000 pés, chegada Bonf, ajuste de altímetro no 020. 4000 Bonf, no 020, obrigado. Solo Salvador, Gol 1260, livrou nossa escuta. 121-9. Mas desculpa. Solo Salvador, Gol 1260, livrou nossa escuta. Gol 2602, táxi via Alfa, chamante da Juliette. Táxi via Alfa, chamante da Juliette, Gol 1260. Romeu Bravo Oscar decola aos 40, controle agora 1208, bom voo. 208, grato Oscar. Controle, Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. 1208. Oscar. Bom dia, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Bravo Oscar, suba ao 200, sai da árvore. 200 na árvore, Romeu Bravo Oscar. 073, autorizada a decolagem pista 10, vento 130 graus, 12 nós. Livre decolagem 10, gol 0073. Autorizado ingresso, reporta quando alinhado e pronto para decolagem. Romeu, correção, Mike Bravo Yankee. Cruzal 200, gol 397. Uno 397, chame Recife, 125 decima 1, alterne 13325. 251, 3325. Solo Salvador Goiânia 983. 1073 decola aos 43, controle agora 120 decima 8, tenha um bom voo. 1208, obrigado, bom dia. O gol no 2.60 autorizado, Juliette, portão 08. Juliette pro 08, gol no 2.60. Foi pro direita. E aí, em acessão 340, perfil da Elgo no 073. Controle Salvador, bom dia, da 3896, passa 1.60, parou no 50, informação Victor. 3896, identifique, desça o 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, da 3896. Passa ponte, pega pista 0, torre 1, 1862, ajuste no 020, 6140. 1020 de ajuste, de alfa com a torre no ponto espera 1118, 60, Oxenep, 6140, uma boa tarde. No 397, controle. Você me chamou o 073? Negativo. Era o 397, vou chegar assim, ainda estava na minha escuta ou já havia chamado sempre? Ah, tá ok. 360, saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde Deceptor ouvia, após utilizado conforme rota. Agora pistão 1-0 com primeira curva direita, transponder 5-4-3-6 e o controle de Salvador 1-2-0, decimal 8. 1-4-0, ponto de espera, pistão 0, pronto. Eficiente, mantém o ponto de espera, Oxenep 6-1-4-0. Mantém o ponto de espera, Oxenep 6-1-4-0. Mike Bravo, Yankee, autorizado a decolagem, pistão 1-7, o vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Na rota é o 1-0, bridge, após bridge intercepta o 1-6, após autorizado conforme rota. Essa é da El, Lira, após Lira, direto bridge, onde intercepta o 1-6 e segue conforme rota. Está subida da El, Lira, bridge e após 1-6 conforme rota, gol no 983. Fechamento crash, posso dar pushback, fechamento gol no 983. Gente. Solo Salvador, TP5595. Eu sigo o trip 5595. Foi enviado pela coordenação da nossa empresa a modificação no plano. O TP5595, assim que quando disponível o plano, nós temos para a cópia aqui. Gente, aguardar chegar o plano aqui no sistema, já paga o copo pro senhor. Gente, aguardar. Poderia adiantar para sair da coral? O nível seria 120, né? Que motivo? Gente, aprovável a saída da coral, aguardando para a cópia, ok? Ok, saída da coral, aguardando. Controle Gol 1073, solicita proa 2190 por 20 milhas. Tá livre, detector de desvio 1073. 073. O Bravo Oscar, chame Recife, em 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 1228, 1260, Oscar. Controle Salvador, Papatango, Mike, Bravo, Rian. Mike, Bravo, Yankee, turbo nível 170, sai da PUCA, vigilante. Mike, Yankee. Prossiga. Teria informação de qual foi a modificação do plano? Bom, conforme é solicitado, foi modificado o plano de instrumento. Vai ter todo o instrumento até Ilhéus, eu tinha que ficar assim. É, Ilhéus não tem procedimento para pôr os instrumentos. Por isso que a gente forma o aeroporto abaixo das minas. Gente, o 595 vai entrar em contato com a coordenação e vamos ver o que eles vão decidir. Pista secundária, 17, com curva esquerda no perfil da PUCA. Vai manter o ponto de espera, aguardando coordenação com o controle de Salvador. Tá sim, a gente vai manter o ponto de espera da 1061-140. Controle Salvador, está 3198. Controle Salvador, está 3198, câmera. 3198, identifique até. Desça até o 050 na chegada mais. Pode vá projetar. Afirma. Só a informação que Léo está operando visual no momento. Confirma o nível solicitado. 120. Ok, só para centro, aguardando. Funcionando autorizado, 120 e Léo, 595. Cola a pista no zero, curva direita, sai da coral. Controle 120, decima 8, aciona 5422, plano Yankee. O 35595 autorizado Salvador Ilhéus, nível 190, correção 120, decorada 10 com curva direita, saída coral, transponder 5422, frequência do controle 120, decimal 8, 35595. Tá correto, modifica apenas o transponder 0263, o 35595, reporta puxa. Sim, 0263, eu vivo. 063, bom dia. Ok, chuva leve sobre o campo, pista 10028 molhada escorregadia, azul 4207. Sim, até. Zulu, prossiga. Autorizado iniciar no Pax 5, reporta para o cruzamento da 1735, Juliette Tango Zulu. Tango Índia, bom dia, confirma o pátio que se encontra, pista qual? Pátio 4 e pista no 7?